Diga. Eu estou de trem, solicito autorização de rebote para a carteira da 28 para o sete motor de rodão. Um escalante, por gentileza. Achou. Rodando Lima, Paulo Valdoro. Lima. Gente, a Delta Play Golf está autorizado o giro de motor. solo, Golf Tango Uniforme, informando o término do reboque. Sente, Golf Tango Uniforme. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Alô, bom dia, é o Oceanair 6251. Prossiga, 6251. Ô, senhorita, bom dia. Só pra confirmar, a pista 10 tá fechada, né? Só abre às 5h45 local, é isso? Afirmo. 8h45 Zulu, 5h45 local. Ah, tá ok, então obrigado. Só decolar a agenda 17, né? Afirmo, 9735 tá operando normalmente. Obrigado. Amanhã. Papa Tango Lima, confirma posição. Papa Tango Lima está fazendo giro para retornar para Golf, posição? Entendi, então apenas confirmando, já foi efetuado o giro. Não, negativo, vamos iniciar agora. Gente, então regresse a Taxiway Golf e efetue o giro de motores na Taxiway Golf. Foi autorizado até a Taxiway Golf. Afirmativo, afirmativo. Só efetuando o giro aqui para posicionamento na Taxiway Golf, ok? Gente. Controle Salvador, bom dia. O Gol, Golf X-Ray Alpha na posição 4 do parque principal. Prossiga, Golf X-Ray Alpha. Golf X-Ray Alpha solicita autorização da gira de motor de aproximadamente 10 minutos já em acordo com a Infraero. Change, coordenação com a Infraero após o término. É bom, para mim. Azul Yankee Hotel. Diga, Azul Yankee Hotel. É, bom dia, pedindo aqui autorização de reboque. Pátio 3 para o pátio principal, posição 1. Estou autorizado, né, quanto tempo, Yankee Hotel? Bom dia, agradeço. Salvador, bom dia novamente, Ocean Air 6251 com a informação Bravo, Guarulhos 360. Assim como no Change do Notão, que irá decolar da 17 agora? Afirmativo, estamos Change. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola PISU 17, curva direita, na saída da Eulis da Morte, vai via PISU 10, Taubaté. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5510. Então copiou, motorizado Guarulhos, nível 360, e operou o 10. Decola da 17 com curva direita da Elveda Motiva. O controle, o transponder é 5510, pode confirmar o controle? 120, decimal 8. 1208, ok, beleza. 14 Papa Tro, Golf X-Ray Alpha. Siga. X-Ray Alpha, informa o término do cheque de motores, bom dia, obrigado. Gente, Golf X-Ray Alpha, bom dia. Estacionamento no gate 5, Ocean é 6251. Gate 51 está autorizado. Espaço junto para o táxi. Autorizado, pushback estacionamento no gate 5, Ocean é 6251. Solo Azul Yankee Hotel, finalizando o reporte. Decido, bom dia. Gente, Yankee Hotel, bom dia. Solo Papa Tango Lima. Eu sigo Papa Tango Lima. Concluindo o cheque de Renato, pronto para o retorno. Gente, estou autorizado o táxi de Alfa Kilo, até o Pátio 3. Lima. para Tanque Rocha, né? 625, estamos com 130 bordas, 440, até na Galeão. 6251, estou autorizado o táxi a parte 1, reporta na Taxiway Lima para ingresso na pista 1735. Afirmativo, Sareta. Tomaremos quando na Lima para ingresso na... na... no eixo de táxi Backtrack para 17. Na Lima, ou 625. 6251, ingresso na Lima, está autorizado o táxi e a pista. Reporta alinhado e pronto, cabeceira 17. Afirmativo, ingresso então via Lima, deck 3 sobre o eixo, está 17. 625, muito obrigado. com no lixo da colagem, pista 17, o vento 150 graus, 132. Celeveia 251, na decola dos 36, chame controle agora, 120 decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Controle, bom dia, Oxa, minha 251. A 6251 no bondinho, contato radar, suba para o nível 360, direto Leda. Gente, direto Leda 360, Oxa. Prossiga, Oxana 6251. Com gentileza, senhorita. Você vai coordenar com o centro Vamos Motiva, por favor? Guarda a coordenação. Obrigado. reportado direto Mótima. Mótima, obrigado, 625.